201 na sua escuta. Channel 6201, autorizado Salvador para Galeão, via do peso 1-0, decola pistão 1-0, primeira curva direita, nível 360, da Euleda após bridge, transponder 5064, controle 120 decimal 8. Oceania 6201, autorizado para o Rio de Janeiro, Upperzulu 10, 360 ao nível, pista 10, curva direita, 5064, controle de saída 208. Planejamento correto, reporte para, pronto para puxa e sanar, Oceania 6201. Obrigado, ETV. Amatoriano 895, Bravo Cilindro. Posição no zero, baixada travada, Oceania 6304. Azul 4206, após aeronave na final, ali mantém, que você precisa. Hotel Escazulu, mantenha, confirma para destino. É, corredor Axé para sobrevoar o farol da barra, para desatar a nave na 1-0. Ok, o Hotel Escazulu vai reportar sobre a cabeceira no 7. Não está autorizado o cruzamento da, do campo, que vai reportar setor norte sobre a cabeceira no 7. Hotel Escazulu. Vai botar o setor norte aguardando, Hotel Escazulu. Pode chamar o controle, onde é você? Confirma a altitude? Tá mantendo mil. Onde é você? Confirma, curva direita, controle 1-0-8, depois 4-5. 208, obrigado. Controle Bravo Kilo Índia, 2 milhas para Simbra. Bravo Kilo Índia, confirmando a intenção de pouso, pista no zero? Afirmativo. Gente, continua a aproximação e informarei pista livre. Índia? O Azul 4206, quando autorizado, decolagem de minerado, confirma. Gente. 3519, controle do 3519. Trip 5219, corte de reporte pronto para puxa e sanar. Roteiro pronto para puxa e sanar, 3519, a posição é 5, 4, 3. 3567, autorizado, puxa, reporte pronto para ataque. Roteiro 3567. Eu acho que eu vou manter o setor aguarda. Alô? Xenai 6314, solo de 46, direita solo 219. 219 na direita, obrigado. O Saera 2000, pronto cópia. Paulo Salvador, boa tarde, Xenai 6314, livro. Força Aérea 6314, autorizado táxi via Alfa, Juliette para o gate 08 no Tati Virtual. Zero. Via 5495 no Tati Virtual. Whisky Capitano, decolado de 47, mantém proa até cruzar 2 mil pés ou liberação do controle. Controle 20.8. F2G, liberação, 5415 após a aeronave na final da 1-0. Autorizado alinhar e manter que você não quiser. Pô, Tati Cazulu, visual para a aeronave final 1-0. Afirma. A retaguarda da aeronave, autorizado cruzamento do campo para o setor sul. A retaguarda da aeronave, final 1-0. Tati. A retaguarda vai cruzar o campo até o Cazulu. Bravo Kilo Índia, vento 0 graus, 149, autorizado de pouso. Pista no zero, informa um helicóptero dentro do nosso campo, aguardando para o cruzamento. Não interfere. Sim, a esposa autorizada, 1-0, Bravo Kilo Índia. Azul, 4206, decolagem de 48, controle 20.8. 208, quadril de meia. Azul 4206, contato radar, saída Puca, suba e mantenha nível 370. Patatango, Whisky, Yankee Tango, informe pro ideal para destino. 277. Atlântico está 3567, 94 a bordo, 4 horas e meia. Então, 3567 autorizado táxi até o ponto de espera via Índia Alfa no ponto de espera Chame Torre, 18.9, 5 altímetro, 1007. 1007 no ponto de espera, 295, tá? 3567. Vento pro outro, farol do Itapuã, controle em 2018. 208, azul. Salvador, 35219, posição 5, solicita para o Chivec pela bem. Trip 5219, autorizado para o estacionar, reporte para ataque. Portava até essa vez. Estava com a gota elástica azul, prossegue. Atingiu o litoral, 510 para sobrevoo no farol de Tabarro. Gente, mantenha 510, condições visuais nas componentes do controle. Portava com a gota elástica azul. Quem é que o Delta prossiga? Uma informação Tango, autorização. 1856, autorizado Salvador para Recife, nível 390, via Upper Whiskey 58, decola pistão 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. Transponder 5066, controle 120.8. Recife 390, Upperwitch 10, esquerda, Puca, Caju. 5066, transponder 108, controle. Bom, 956, cotejamento correto, reporte pronto para puxar esse ano. Vai reportar pronto. Bravo, Quilo. Quilo Índia, confirme empate para qual era taxiar? Bravo Kilo Índia, autorizado táxi via Alfa, Juliette, após autorizado ingresso no pátio principal, livrando o pátio principal pela Taxiway Lima, na Taxiway Lima, chame Torre Frequência 18.95. 3567. Papapá, Mike, Eco Delta, suba para 2.000 pés, ajuste no 007. Área 2000 autorizado Salvador para Recife, nível 230, via Golf 677, decola pistão no 0, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, transponder 5106, controle no 20.8. Gente, chega da Mar e desça e mantenha nível 050. Controle no 20.8. 08, boa tarde. Sente. Táxi, no ponto de espera, chame Torre Frequência 18.95. Valeu, Trip 5415, boa tarde. Trip 5415, boa tarde, contato radar, saída Coral, suba para nível 140. Para 140, Trip 5415. A possibilidade de aprovar Coral, está presente? Confirme. Aprovar Coral, está presente, senhora? Autorizado por hoje, Coral da Presente. Trip 5495. Ah, obrigado. Nave que possui o transponder 4002, informe indicativo. Delta 3294. Gente, grata. entrada do GNS do voo 1273. Voo 1273, complete, final, chame torre 1895. 1895, obrigado, boa tarde. Boa. Papa Tango Romeu Tango Wolf, chame centro na frequência 12545, alterna 12685. Puta, 3567, mais estimado em mais um minuto, hein? É, 3567. Azul 4206, chame centro na frequência 12545, alterna 12685. Civil Força Aérea 2731, deseja sair do pátio de autoridade. 3567, 2090 graus, 129, autorizado a colapso, 10. Iniciando 03567. Chame então em frequência 198.95. Guardando. 219 para o táxi, 36 a bordo, 3:40, alterna pontos claros. Pista no 7, reporta pista livre, gráfico do índio na base. 219. Trip 5219, confirme a alternativa, pessoas a bordo. Ok, 36 a bordo, 3:40, alterna pontos claros. Trip 5219, autorizado táxi até o ponto de espera, via parte 1, índia alfa, no ponto de espera, chame torre, frequência 18.95, altímetro 1007. 007, autorizado táxi. Parte 1, quando lá. De alta. Quando lá, 118.95, 35.219. Salvador, papapá, Lima, papá, mais. Obrigado, boa tarde. Informação Tango? Gente da Tango, senhora. Confirme, parte que se encontra, Lima, papá, Mike. 803, se possível, acionamento por ponto de risco. Livre acionar, por ponto de risco, Lima, papá, Mike. Chamaram para a cópia. Bem, mantenha nível 380. 380, tá 3567. Bom, no 567, boa tarde. Suficiente da informação, tá bom? Bom, no 567, número 2 para a cópia, aguarde um minuto. Só adianta a autorização, tá? Saída Arbor, transição elétrica, 1567. Arbor elétrica, obrigado. Fala, boa tarde, WebMed6720, informação Tango para Galeão. WebMed6720, número 3, para a cópia, aguarde. Salvador, o Lima, papai, mãe, está pronto para a cópia. E final para pouso, até o Oscar Zulu. No noroeste de Salvador, 50 milhas. Cruzamento sobre a pista. Reporta, ponto de espera, força 2733. Força aérea 2000. Autorizado cruzamento no 028 para a Delta, na Delta Solo 12019. Na Delta, chama Solo, 219, Força Aérea 2000. Valeu. É o Oscar Zulu, controle Salvador. Oi, Salvador, muito... Boa tarde, eu sou 3529, cuidado com a Força Aérea, pronto. 219, boa tarde, ali mantém, Capitão 0. Mantém, Capitão 0, autoriza a alinhada para a parte da tarde. Autorizado, ingresso, quantidade de Charlie, a linha e mantém. E mantém a partir da Charlie, 35219. 1273, solo 59, solo 219. Obrigado. Índia, até o ponto de espera. Chame para. Correção, chame torre para decolagem, frequência 1985, altímetro 1007. Permanente, o 35219. 35219, autorizado a alinhar e decolar, pista 0.090 graus, 159. Autorizado a alinhar e decolar, 35219. 1273, autorizado táxi via Alfa Juliette para o pátio principal, gate 03. Alfa Juliette, pátio para o 3. Sim, te recebo no radar 1000 pés. Ajuste 1007. Olha, Mike, cuidado, tá falando a tua na pode. Tan 3894, reduz a velocidade para 1909 nós. 190, sim, te aposentar, me autoriza a via? Para o 050, aposentar, te autoriza a prosseguir na descida? Controle do 0.8. 0.8, 35219. 3.094. Ponto cópia? Ponto para cópia, senhor. Lima Papa Mike autorizado Salvador para Sierra Juliette, November Yankee, mantendo 500 pés. Proa Norte, decola pistão 1-0, curva à esquerda, transponder 0134, controle 120.8. 1034 para Iberistar, 500 pés da GL, dá 1-0, curva à esquerda, 500 pés, com Proa Norte, 0134, 1895, 120.8. Lima Papa Mike, protegimento correto. Irá decolar do pátio ou irá taxar até a cabeceira da pista? Melhor para a senhora do pátio, já vai direto. Chame torre para decolagem. Lima Papa Mike, 1-1-8-9-5, altímetro 1-0-0-7. 1-1-8-9-0-5-0-7, Lima Papa Mike. Fala, Sané, 6201 para o posicionamento, Sané, 6204. Porta pronta, decolagem. Pronto para decolagem, senhor. Lima Papa Mike. Autorizado, decolagem. Proa Norte, agilizando cruzamento do eixo da 1-0. Lima Papa Mike, 0.80 graus, 1-4. Autorizado, decolagem para Proa Norte, para Lima Papa Mike. 0.733, ciente no corte de frequência. Pronto, cópia. Pronto, 1567. 1567, autorizado Salvador para Brasília, nível 350, Upzulu 17, decola pistão 10, primeira curva direita, saída água, transição eletra, controle 120.8. Sobrevoo sobre a base aérea, Lima Papa Mike, decolada 02, buraquinho, controle da 0.8, confirmando destino Saúde, tá vendo? Afirmativo, senhor. Iberistar, controle Nordeste. Lima Papa Mike. 02000, vento 090 graus, 149, autorizado a decolar pistão 0. 2000. Lima Papa Mike, confirmando a decolada 03. Controle da 0.8. 0.8, Lima Papa Mike. Web 6720, pronto, Fox? Pronto, 6720. Web 6720, autorizado Salvador para Galeão. Nível 360 via Upzulu 1-0 após SMAP, após DCC, após Lúvito, após Barbacena. Decola pistão 1-0, primeira curva direita, saída da Euler, após Bridge, transponder 5-1-1-2, controle 1-2-0-8. Galeão 360 via Upzulu 1-0, SMAP, Lúvito, Barbacena. A pista 10, curva direita da Elder da Bridge, 5-1-1-2, transponde 2-0 hoje. É o Webjet 6720, na posição 62, é pushback acionamento. Web 6720, protegimento correto, confirmando pronto para push? Afirmativo. Web 6720, autorizado iniciar push, adicionar reporte para ataque. Autorizado pushar, estamos no ataque. Controle, Salvador, passar 2000. Capitão Hotel Oscar Azul, mantenha 500 pés na escuta permanente do controle, ajuste na 007. Guarde para cópia. TAM 3894 para o localizador, curva à direita, proa 120. 120 para o posto, 94. Já fiz a pista, onde você é? Controle Salvador, papapá, Lima, papá Mike. Papa Tango, Golfe, Serra, Chame, Torre, 11895. Antônio, Força Aérea 2000. Satória para Pouso no 7. Acho que o Serra, reporte curto final no 7. Lateral, o mais delta condições do RMC, tem antes da pista do 7. Voo no 601, informação tanto. 601, autorizado Salvador para Galeão, via Ampezulu 10, após Smap, após DCC, após Lúpito, após Barbacena. Nível 360, decola pista 10, primeira curva à direita, saída da Euleda após bridge, transponder 5136, controle 120, decimal 8. Autorizar 360, Galeão, apertura 10, desvio Lúcia da Banana, saída da 10, da Euleda após bridge. 5136, transponder 1208, oportunidade de saída, gol no 601. Gol no 601, cotejamento correto, reporte pronto para a puxa, Sena. O Salvador Achané 6201 para o táxi 192 a bordo, para a BS-342, ao perno do Guarulhos. É porta a perna base pela direita 19. Já ingressando agora na base da 17, pela direita, baixado travado. Mike do Delta. Confirmando, ingresso na perna do vento, é porta visual com aeronave final de 2,5 milhas, um Charlie 208. Ok, visual já com a aeronave na final da 17, Mike Delta. O Mike Delta se encaixa como número 2, formarei pista no 7 livre. Ok, número 2 na aproximação da 17, formarei, aguardaria autorização. Delta. Força com o trem, baixa aqui a Dócio e Oceano, na 17. Lógico, Oceano, autorizado pouso, pista no 7, vento 090 graus. Autorizado pouso no 7, já. É 45 milhas, decola pista 10, saída árvore, transição, correção, saída árvore após DCT, transponder 5102, controle 120, decimal 8. Plano Yankee, após prosseguir a visual. Mantenha-se em condições visuais. Doutor Gota Osso Zulu, chame Torre Salvador na frequência 118.95. Zulu. Oi, o Papa Tango Tosca Zulu. Tosca Zulu reporta para toque a medida na RIMAC. Zulu. Cabeceiro no 7, vento 090 graus, 12 nós. Leve posto parado, cabeceiro na 7, Mike Abudá. Torre frequência 118.95, altímetro 1007. Bate o ano, mídia alfa, pode estar a 1895, bom dia, o 6620, uma boa noite. Romero Cabral, você está mantendo aqui a gente pede? Gente, aposto não, através do parque de Pituaçu, Romero Cabral. Reporta pronto, aqui. A gente vai chamar a pronto, 201. O Lima Zulu Golf, atento ao Oscar Corsair, ingressando no pátio após o mesmo, está livre de taxiamento, após o ponto de parada no Sérgio. Pronto, ponto de parada no 0, CNMA 201. 201, autorizado a linha de colapso, no 0, 2090 graus, 149. Tente a linha de colapso, no 0, CNMA 201. Presidente, Adonia. Voo 1856, autorizado táxi até o ponto de espera, via parte 1 no Índia Alfa, no ponto de espera, chame torre, frequência 1895, altímetro 1007. Informa que irá seguir o Boeing 737 da Web, número 2, para decolagem. Segue o Web, ponto de espera 1895, 1907 no altímetro, obrigado, boa tarde. Estabilizado, TAM 3894. TAM 3894, complete final, torre 11895. 1895. Será coordenado. Mike Delta, Solo 09, no corte, passe 4 de frequência. Céu até o papá, sente da informação tão. Cartango para cópia e direcionamento, recebido em 90. Céu até o papá, confia em parte que se encontra. Passe 3. Céu até o papá, aguarde um minuto para cópia. Céu até o papá. Autorizado Salvador para Recife, nível 090, copia Golf 677, saída Conde, decola pista 197, primeira curva à esquerda, transponder 5124, controle 190, decimal 8. Céu até o papá, corrigindo, transponder 0263. 0263, transponder céu até o papá. Céu até o papá, protegimento correto, para acionamento táxi, chame torre, frequência 198.95, confirme correção. Mantenha na escuta, reporte para o custo de acionamento, confirme pessoas a bordo. 9 a bordo, custo para necessidade não. Céu do papá. Sono 1, controle 20, decimal 8. 208, boa. 208, papai, Rio Grande, Oscar Bravo. Céu, Oscar Bravo. Siga. Passando por parafuso, vai levar o seu tipo de parafuso, acompanhando o cabeça, Oscar Bravo. Ciente, tá livre de circuito pela direita, reporta. Vai para o final, o meu Oscar Bravo. Pode cruzar aqui, ó. Afirma, está autorizado o cruzamento do eixo da 1-0, não tem tráfego reportando o setor. Reporte curto final para a pata, o meu Oscar Bravo. Alô. Curva direita, saída da Euler, após Bridge, Bridge intercepta pelo 1-6, transponder 5-1-4-2, controle 1-2-0, decimal 8. Então, está autorizado ao 329, nível 3.0, destino em Guarulhos, decola da 10, de curva direita, Sael, Reza, depois do Abril, onde a Lisboa interpreta, do Onomeia, até do Horizonte, depois de Lisboa, depois do Papa de Alemanha, que é chegar em Guarulhos. Aciona 5142, 128, 128, é o controle de fronteira policial, 3897. 3897, cotejamento correto, reporte pronto para puxar acionamento. Entra mais um, 5 minutos, obrigado. Cinco, dois, um, nove, sim, chegou a transferência. Eco Zulu, novembro, confirme área de sobrevoo. Lima Zulu Golf, recorte no 3, controle do 0 da sua. Mais em conta, obrigado. 2, 8, 3, 5, 3. Táxi via Alfa Juliette, reporte pronto, correção. Reporte antes da Taxi Juliette. Via Alfa, reportaremos antes da Taxi Juliette, para 3294. Ou 040. Confirma? Tóxica Zulu, livre da colagem. Reporte fora do solo, sobre lá em Mar. Tem um Alves 44 prosseguindo para pouso na base, mesmo está aproximadamente setor oeste, 3 milhas.